Bolinha de gude, futebol, malacacheta, papagaio, peão. Pé de moleque, quebra queixo, bananinha, dia tá mais um. A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande, amigo, eu quero brincar. Perna longa, Tom e Jerry, fica pausa, curubu e abatabatu. Eu quero um beijo, um abraço, não quero aperto de mão, beijinho dá mais um. A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande, amigo, eu quero brincar. La la la ya la, la la ya la la ya la. Bolinha de gude, futebol, malacacheta, papagaio, peão. Pé de moleque, quebra queixo, bananinha, dia dá mais um. A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande, amigo, eu quero brincar. Perna longa, Tom e Jerry, fica pausa, é curubu e abatabatu. Eu quero um beijo, um abraço, não quero aperto de mão, beijinho dá mais um. A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande, amigo, eu quero brincar. La la la ya la, la la la la la ya la, la la la la la ya la, la la ya la la ya la, la la la ya la. La la la la la ya la, la la la la la ya la.